Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, tá? Estabilidade nacional, visual. E aí, azul 4462, continue na final, aguarde a pista livre. Ajuste 1-0, 1-0. Seria na pista livre, azul 4462. Azul 2662 no solo 01, chame solo 211. Solo 211, graças. Azul 4462 está autorizado o pouso, não no 0, venta 140 graus, 08 nós. Deixa o pouso, não no 0, azul 4462. Chame a 314, o ajuste no 010. Aguarde a pista livre. É na 3, curta, né? 314. Azul 4462 no solo 04, direita 1211, solo. Direita 211, azul 4462. Na 6314, pouso autorizado no 0, venta 140 graus, 09 nós. Autorizado pouso, pista no 0, hoje é 6314. Azul 4065, está autorizado a alinhar e manter a 10. Alinhar e manter no 0, 4065. Quando autorizado, já cancela e ingressa na, na base pela direita da 17. Teste Juliette Hotel Romeo, reporte para a modificação de regra de voo. Cancela na presente, Romeo. Teste, então abandone a final da 10 e chame na base da 17. Abandone na final, chamará na base da 17 Juliette Hotel Romeo, grato. Chame 6314, no solo 06, chame o solo 21, decimal 1. 21, 6314. Azul 4065, autorizado a decolar da 10, o vento é 130 graus, 109. Decolagem Azul 4065. Salvador, boa tarde, Gol 2009, ponto de espera, pronto. Gol 2009, boa, está autorizado a alinhar e manter a 10, após o azul. Após o colar de azul, alinhar e manter a 10, após o Gol 2009. Base da 17, Juliette Hotel Romeo. Juliette Hotel Romeo, avistado, tráfego, quase chão no 0 no 0, pouso autorizado na 17. O vento é 130 graus, 102. Caraca, Romeo. Torre, boa tarde, Papa Papa Lima, ali pra porta. Cruzador de 500, parabéns, da proa do Ceasa. Teste, reporte no Ceasa, Lima Lima Fox. Tem um tráfego, um cirrus, na base da 17. Seu é o número 2 pro pouso. Sim, Matheus. Tem contato com o banco tráfego? Na proa do Ceasa, Lima Lima Fox. Azul 4065, decolado ao 08. Controle agora no 208. 608, 4065, até mais. O Juliette até arrumou informação de tráfego, um aerocommander, sentido Ceasa. O tráfego está em descida para 1500 pés. Sete, Juliette até arrumou. Não visão ao comando. Sete. O Lima Fox vai passar o Ceasa mais 10 segundos, já visual o tráfego aqui. Ok, Lima, Lima Fox. Mantenha sua separação visual com o tráfego. Autorizado final no 7, aguardando a pista livre. Matheus, já mantém separação do Lima Lima Fox. Após o toque livre à esquerda, o Juliette Hotel Romeo, depois do backtrack. Juliette Hotel Romeo após o pouso livre na Quebec, a primeira à esquerda, se tiver condições. Perfeito, livre na primeira esquerda, Juliette Hotel Romeo. O 2009, decolagem autorizada, da 10, vento é 130 graus, 109. Devo decolar, zona 0, gol 2-0, 0-9. Lima Lima Fox vem, esperto, tem pipa e bando de pássaro na curta. Juliette Hotel Romeo no solo aos 1-0, libere a esquerda na Quebec e aguarde para o reingresso na pista. O 2009, decolador 1-0, controle 1-208. 20.8, Gol 20.09, grato. Lima, Lima, Fox, pouso autorizado, 917, venta 130 graus, 10 nós. Depois 17, Lima, Lima, Fox, será bastante chegado. Juliette até o meu pátio 4, abata. Vai pra mapa. Mete. Lima Fox no solo, zona 2. Livre táxi pro pátio 5. Boa. Juliette até Romeu tá autorizado, táxi via 17 pra Bata. Escuta, Vitor e Juliette. Acione chame táxi, Vitor e Juliette. Teste, boa tarde. Autorizado o táxi, chame no ponto de espera da 17, Vitor, Índio e Juliette. Salvador, boa tarde, Bono 884, quanto ponto pode parar de almoçar, pronto. Bono 884, boa, está autorizado, decolada 1-0, vento é 1-4-0 graus, 09 lanche. Autorizado, minha decolada 1-0, Bono 884. Fez o voo, liga o acionamento e chama o táxi. Vitorinho de Juliette, poste alinhado e pronto para decolagem, 17. Esse que voou está autorizado, táxi, chame no ponto de espera da 17. Bono 884, decolagem 218, controle 208. 208, bom. Vitorinho de Juliette, decolagem autorizada da 17, o vento é 140 graus, 99. Afirmo, o uísque que ele usou está autorizado a alinhar e manter após o Vitorinho de Juliette. Boa tarde, Bono 256, livre decolagem, da 1-0, vento é 1-3-0 graus, 099. Sem suas condições, livre decolagem, pista 1-0, gol 1-2-5-6. Vem de Juliette, decolado ao 1-9, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, Juliette. Whisky Kilo Zulu, aguarde só mais um instantinho para iniciar a decolagem. Teste, voo 256. Whisky Kilo Zulu, tráfego que decolou à frente prossegue para o mesmo destino, a mesma altitude, livre decolagem da 17, o vento é 120 graus, 09 nós. Mantenha sua separação com o tráfego. Bono 256, decolado aos 21, chame o controle 208. 208, boa tarde. Opa. Diz que Kilo Lu está colado aos 2 anos, controle 1208. Boa viagem. Papa, uniforme, Mike, uniforme. Vai pousar na 1-0 ou na 1-7? Gostaria de pousar na 17, se não houver tráfego. Qual é o seu critério? Não há tráfego no setor. Reposte para modificação de regras? Positivo, repassaremos já. Uniforme Mike Uniforme, forma para visual, propõe o cancelamento para usar na 1-7. Uniforme Mike Uniforme, plano modificado aos 2-2, abandone a final da 1-0 e chame na final da 1-7. Passaremos final 1-7, informe que após o pouso, pátio 5 BTA. Pede. Uniforme Mike Uniforme, avistado tráfego, pouso autorizado na 17, o vento é 1960 graus, 099. Certo, Uniforme, achei que era bom. Salvador, 3567, autorizado a decolada 1-0, vento é 1-4-0 graus, 08 nós. Autorizado a linha decolar 1-0, 3567. Mike Uniforme no solo 25, livre táxi da EBTA. Livre táxi da EBTA, boa tarde, Uniforme. Boa tarde. Torre, gol no 620. No 620, boa tarde. Ajuste no 0, 10. Continue na final, dá 10 e aguarde autorização de pouso. Sempre aguarde autorização de pouso, gol no 620. Decolado aos 27, controle 1208. 208, para 3567. Pouso no 620, pouso autorizado na 10, o vento é 130 graus, 09 nós. Pouso autorizado, gol no 620. Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, reposte no farol, na vertical do farol de Itapuã, tráfego Boeing da Gol 737-800. Passando o externo, próxima região do CAB. Afirmativo, visual com gol na e já estamos praticamente na vertical do farol. Pode ingressar na retaguarda dele se autorizar. Ok, mantenha a presente proa em direção ao farol de Itapuã. Mantenha sua separação com a aeronave da Gol, aguardando a autorização para o cruzamento da final da 10, a retaguarda do tráfego. Ciente, o IEC vai cumprir. No 620, tráfego à sua direita, 500 pés, um Sikorsky, um helicóptero, mantendo o litoral sul a 500 pés. Ciente, gol no 620. Oscar Mike Yank, vertical do farol, ingressa na retaguarda do gol, sem interferir. O Oscar Mike Yank, agilize a manobra para o cruzamento da final da 10. Temos a 1767 para interceptar a final da 10 em mais 30 segundos. Agilize o cruzamento na medida do possível. Afirmativo. Cumpri agilizado aqui para o cruzamento da 10, Oscar Mike Yank. Mike Yank avistado, tráfego, chame na final da 17. Vou chamar na final, Yank. No 620 no solo aos 30, libere à direita, chame o solo, 21 decimal 1. 21 1, gol no 620. Hello, hello, Condor 076, left 10. Condor 076, QNH 1010, standby landing clearance, traffic information, helicopter, on short final runway 17 at your left side. Expect landing clearance, Condor 076. Condor 076, Condor standing by, traffic on TCAS. Oscar Mike Yank, ingressos na final, baixado travado. Gente, Oscar Mike Yank, pouso autorizado na 17, o vento é 160 graus, 09 nós, tráfego 767 no externo. Ok, o Stomachan que vai stand-by, transponder para mandar a resolução no 67. Entendi. Pondo 076, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Clear to land 10, Condor 076. Mike Yank no solo aos 33, táxi autorizado por 44. Torre Salvador, até 3367, estabilizado no ILS. 3367, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0, no 0. 10 agora. O vento é 140 graus com 8 nós. Follow 076 underground at 34, vacate the runway, contact the ground 121.1. Ground 21-1, follow 063. Ah, 3367, pouso autorizado, 10, o vento é 140 graus, 09 nós. Segue, livre pouso, 3367. Salvador. Boa tarde, eu vou estar aqui, 27.0109. Oi, Xané 6327, autorizado ali em manter, 1-0. Ali em manter, 1-0-63. 3367 no solo 37. Chama o solo 21 decimal 1. 1-2-1-1. Isso, afirma. Obrigado. Xané 6327, livre de decolagem, 1-0, venta 1-30 graus, 099. Livre de decolagem, tá 1-0, 6327. Xané 6327, decolado aos 39, chame o controle 120 decimal 8. Controle 120 8. Tony Salvador, boa tarde, Azul 2930, ponto espera da 10. Azul 2930, está autorizado a decolar, da 10, venta 1,50 graus, 08 nós. A linha aí decola 1,50, 08 nós. O 2930 decolado ao 53, chame o controle 120 décima 8. Controle 208, boa tarde, obrigado. Livre decolagem, da 1 no 0, vento é 1 no 60 graus, 09 nós. Nem decola 10, 6355, está vendo? Salvador, boa, passarei 2231. Passarei 2231, aguarde autorização de pouso, o ajuste no 0 no 0. 1010, aguardando, 31.